mas o quanto é bom pôr-se a cantar assim sem um dom, sem se importar com a voz, o som. Sim, pode até melhorar ou não, se solter do chão. E não há nada melhor ou tão que cantar para aliviar a tensão. Vem que cantar é a solução. Canhar com canhão de voz, fio de luz, pois cá pra nós quem nasce em berreiro é voz por inteiro, canto é primeiro, não há paradeiro. Quem nasce em berreiro é voz por inteiro, canto é primeiro, não há paradeiro. Quem nasce em berreiro é voz pura.